todos apaixonados. Pra que voltar pra casa? Ficou olhando pro nada. Tá tudo bagunçado. Se você tá tudo errado, mastigando solidão nos bares, comendo água. Tô perdido, tô largado, tropeçando nas calçadas. Se ela não voltar, sei que vou morrer de amor. Não vou me sufocar, eu assumo a minha dor. Meus pecados por errar e te perder.